estação. Cabelos brancos, dentes amarelos, o contrário é só ilusão. Porque o espanto não é pra tanto. Se a cabeça bate dentro do peito, o afeto afeta a razão. Porque o espanto não é pra tanto. Porque o espanto não é pra tanto. Quatro cantos de um mundo redondo.